Saudações intergalácticas, eu sou o Pablo Cunhado e nós viemos de outra dimensão para te trazer conteúdo nerd, otaku, gamer e geek de boa qualidade para toda a família. Este programa conta com o apoio da Cunhado Consultoria, que fez a produção para a gente, e também apoio da UTFPR Campus de Curitiba e do Instituto Tibagi. Hoje vamos te contar os segredos e curiosidades das séries de TV e quadrinhos da Supergirl da DC e do Demolidor da Marvel, que está na Netflix. Para esta missão, contamos com Mochileiros Intergalácticos, que agora se apresentam. Oi, eu sou Natan De Luca e eu sou um grande fã do Demolidor, sério mesmo. Meu nome é Lerme Leo e eu adoro roupa vermelha. Meu nome é Nicolas De Luca e eu nunca achei que ia chegar o dia em que eu preferi o Superman do Nicolas Cage do que o atual. Meu nome é Isaac, mais conhecido como Bisteca. O que eu mais gosto do Demolidor é o Justiceiro. Eu sou o DGA e, como de costume, eu não assisti nenhum dos dois. Olá, ouvintes. Meu nome é Tabata Lima, mas pode me chamar de Cacau Chuchu. Estou armada das minhas estrelas ninjas, minha capa vermelha e indo salvar a humanidade. Muita animação hoje, a galera tá doida. Agradecemos àqueles que ouviram e comentaram a temporada zero do Mochila Intergaláctica. Sim, você foi enganado. Todo podcast que você ouviu até agora era a temporada zero, que era a preparação para a temporada oficial do Mochila Intergaláctica, que está sendo iniciada hoje. A gente pode dizer que é um reboot, praticamente, né, Pablo? Podemos dizer, assim como a DC e a Marvel, vamos fazer reboot. Novo 52, pronto. Isso. Se for por uma desculpa, acho que a desculpa que a gente vai usar é que, deixa eu ver, o Flash voltou num ponto no passado e refez tudo, alguma coisa assim, né? Junto pode com o Super-Homem, claro, né? Junto com o Super-Homem Nicolas Cage. Então, por isso... aí é qualidade, né? Rodou a terra ao contrário. Foi cada um para um sentido. Exatamente, uma coisa totalmente sem sentido. E agora nós somos divididos em blocos. Nosso programa quinzenal aqui, o de hoje, faz parte do quadro Séries de TV e Quadrinhos, onde nós vamos trazer curiosidades e informações sobre heróis que você vê em séries. Você queria saber, e nos quadrinhos, como é que era? Antes dos Novos 52, a gente vai explicar isso tudo para você hoje. Vamos começar falando da Supergirl, ou, como chamam em Portugal, a Supermoça. Supermoça. Olá, Supermoça. É, era uma moça, né? Também voa, né? Como? Então, trazendo uma sinopse básica dos quadrinhos para vocês, que não sabem quem ela é, tem que sempre começar com o livro antes do filme. Então vamos falar dos quadrinhos. A Supergirl, ela é a contraparte feminina, ou seja, ela é a versão menina do Superman. Ela foi criada para DC Comics. Ela é prima do Kal-El, que é o Super-Homem, né? O Clark. Ela é a prima dele, que foi criada pelo escritor Otto Binder e desenhada pelo artista Al Plastino. Não é Al Pacino, gente. É Al Plastino. É novinha, moça, viu? 1959. É uma flor da idade. É uma menina ainda. Você conhece o cara que fala assim, novinha? Ela apareceu pela primeira vez na Action Comics, uma série de quadrinhos, e depois virou animação, TV. Daqui a pouquinho a gente fala do terrível primeiro filme dela, que traumatizou muita gente, e agora também virou série. A Supergirl, o nome kryptoniano dela é Kara Zor-El. Ela apareceu já em tudo quanto é a história dele. Problema dela, resumindo para vocês aí, para entender tudo: a galera não sabe onde encaixar ela na série de quadrinhos. O pessoal não sabe o que fazer com ela. O pessoal não sabe aproveitar o potencial dela. Então, às vezes, eles matam ela. Como em algumas animações você pode ver, que o Darkseid já matou ela em trilha de quadrinhos, não é isso, Larry? É, uma coisa que tem muito pra gente ressaltar é que na DC tem muito personagem overpower, né? Muito. Aí já tem o Superman, que é gritante, né? Aí ele me inventa a Supergirl. Aí como que você vai pôr dois, né, pra competir no mesmo nível? Ah, o ponto é que eles vão ter garoto esquilo da Marvel, né? Exato. Que daí ela é outro nível, mais pra cima ainda. Meu Deus, eu tô achando isso absurdo até hoje, cara. Você faz ideia. Então, é meio complicado, tanto que ela, na série antiga, por que a gente vai sempre falar antes dos Novos 52? Porque copiando o Mochila Intergaláctica, que um dia ia fazer isso, a DC resolveu reiniciar o universo dela. Então, o que ela fez? Surgiram os Novos 52, recontando a história dos personagens. Então, antes do universo dos Novos 52, ela já foi, não sei se a Tabata pode confirmar pra gente se esse é o termo, BFF, Best Friend Forever, é isso? Da Batgirl. Já. É, super amigas, pintavam... É o que dá pra fazer com mulher antes, né? Só podia ser amiga ou namorada de alguém, né? Exatamente, ela não podia nem ter a série dela, né? Com certeza. Antigamente, era limitada, né? Era bem limitada. Ela tava ali no cantinho, daí falaram, não, vamos dar uma chance, coitada. Mas daí no final não sabe fazer nada. Então, e ela ficou por muito tempo assim, meio perdida. Eu achei que da Liga da Justiça, do desenho da Liga da Justiça, até que tentaram dar um destaque legal pra ela, né? Por exemplo, já que chegou a mencionar sobre a animação do Liga da Justiça, cara, esse foi uma das animações mais legais que eu já vi na minha vida, cara. Minha irmã, que era, tipo, conhecia o universo DC e Marvel tão bem, meus amigos aqui, Nathan e Nicholas, conhecem, né? Nossa, ela falou que aquele desenho lá, desenho, né, da Liga da Justiça é fenomenal. Mas é maravilhoso mesmo. Sim. Chega até a chorar uma vez. Acho que não tem criança que não lembre. Criança? Até hoje, colocar pra mim, eu assisto, gente. 22 anos na cara? Sem querer aumentar muito o assunto, mas essa é uma coisa que eu vejo na animação da DC, que é um ponto forte que a DC tem ao invés da Marvel, né? Que a Marvel consegue fazer filmes assim, são divertidos, tudo. Deve estar conversando com o Natan, que é meu irmão, né? Sobre isso. Mas uma coisa que a DC tem muito bem, especialmente nas animações, é que eles conseguem fazer algo que você se importa com os personagens. E como... Não é aquela coisa que termina o episódio e voltou tudo normal. É uma coisa seriada mesmo. Continua e vai em frente. E eles não conseguem fazer isso com um filme seriado, né, gente? É triste. Como que pode? Voltando à história do Liga da Justiça, você vê como que o negócio é bem antigo. Meus familiares, né? Tios e pais, tem uma piadinha sempre quando tinha Natal, né? Todo mundo ia lá, comia e voltava, né, da ceia, né, daí começava a fazer brincadeiras e tal. E daí sempre tinha um que ficava lá comendo, né. Aí tem uma piadinha que era da Liga da Justiça, falava, enquanto isso, lá na Liga da Justiça, daí tá meu tio lá comendo frango. É uma piadinha que todo Natal tinha. Carregar isso pra vida, né. Exatamente. Criatividade, 10. Melhor que a piada do pavê, né? Ah, muito melhor! Por favor, imobilize o seu tiozão no Natal antes que ele faça essa piada. Imobiliza no chão, dá um golpe de jiu-jitsu ali pra não acontecer. Tiozão, se for pai, o que acontece? Aí, meu amigo, só chora. Aí é hereditário, né? Vai ajudar. E se você não achar ninguém que é o tiozão, parabéns, é você. Foi detectado. Então, e antes de falar da série, a gente tem que comentar aqui. Eu sei que eu assisti passava no SBT ao filme da Supergirl, que foi feito em 1984, um ano antes de eu nascer, para vocês verem como esse filme é velho. E neste filme temos a Ellen Slater, que ela vai protagonizar o filme. Como sempre, a gente tem uma prática. Os diretores de Hollywood, eles têm um jeito que eles usam para fazer adaptação de filme, geralmente. Agora a Marvel começou a mudar isso, mas antigamente era assim. Eles misturavam num copo ovos, maionese, detergente, melancia, um chá de cogumelo, tomavam e aí resolviam fazer o roteiro do herói. Por isso que o herói nunca tinha nada a ver com os quadrinhos. Eles olhavam pra qualquer lugar, menos pros quadrinhos. E aí faziam. Nesse filme, cara, a Ellen Slater, ela vai lá pra cidade... E, cara, ela vai ter que deter uma bruxa. A nossa, menina faz como bruxa. Assim, amigo? Super fiel, né? Harry Potter e Superman. Crossover, né? Vamos juntar o melhor de todo mundo. Gente, para pensar fiction. Nisso, ó. Resumindo, para não gastar muito tempo explicando para vocês esse filme terrível do Giannot... Como é que fala o nome dessa criança? Acho que é Z-Wark. Com um nome desse, a criança fica revoltada e faz uma coisa dessa. Com o roteiro do brilhante David Odell, ele que fez... Famoso, essa... né? Famoso, né? A mãe dele ama. Maldade. Não é porque a mãe dele nunca viu o filme, que senão maldade, acho que ia ficar com ressentimento. Acho que nem a mãe dele, nunca vi nada comentando bem. Não, gente, David, se você estiver ouvindo o Mochila Integral, desculpa a brincadeira, Mas é que realmente o filme não tem nada a ver com a mitologia da DC. Basicamente, ela vai ter que ir pra Zona Fantasma, voltar pra lutar contra a bruxa que vai utilizar vários meios pra roubar os poderes dela, pra dominar o mundo. É um negócio terrível. Dominar o mundo na Zona Fantasma? Pois é. What the heck? É, e o pior, né? Como é que eu posso dizer isso sem ofender muito? É, na SBC, na CBS, aliás, desculpe o erro, ela participa do Supergirl. A Ellen Slate, ou Ellen Slater, ela interpreta a mãe da Supergirl. Então quando você olhar pra ela, quiser ver, digita no YouTube, Supergirl 1984, você vai encontrar. Realmente é um filme terrível. A Ellen Slater é tipo aquela mãe que fala, filha, não siga os mesmos erros que eu fiz, tenha uma vida boa, não vai ser Supergirl que eu fui. Você tem que ser melhor que eu. Seja melhor que eu. Tô eu aqui pra te ensinar os erros. Que não fazer. Com meus erros. E a filha vai lá, não escuta e faz tudo errado. Normal. Aprendeu com os erros. Só que fez igual. E já vamos falar da série. Tabata, você quer resumir a série pra gente? Série de TV da CBS? Não, obrigado. Não, sinceramente, eu não terminei de assistir porque eu não consegui. Não consegui. Nem pra ser crítica, tá vendo só? A série tá dividindo os fãs, né? A Supergirl, ela estreou agora em 2015, né, no dia 26 de outubro. Série de televisão desenvolvida pelo Greg Berlanti, que não tem nada a ver com o de 1984, e o Andrew Kreisberg, e também o Ali Adler, que são os produtores, né, com a Sarah Schacher. Acho que é isso. Cada nome complicado, né? Primeira temporada foi pela CBS, mas a CW, que é a mesma produtora do Flash, do Arrow, do DC Legends of Tomorrow e afins, ela conseguiu a série pra ela, que vai contar a história da Supergirl, só que dessa vez bem melhor do que filme. Fazendo um resumo clássico, eles teriam mandado a Supergirl antes de Krypton explodir, e quando eles mandaram a Supergirl com Krypton explodindo, falaram: olha, você é mais velha que o seu primo, nós mandamos ele na frente, você vai, e aí quando você chegar lá você protege ele, esse é o seu dever. Só que a nave dela pegou uma rota diferente, não sei porquê, sei lá quem que programou, e foi parar na Zona Fantasma. Portanto, a Zona Fantasma tem uma questão de espaço-tempo diferente da Terra. Então, ela não envelheceu como o Clark veio a envelhecer. Conclusão, ela era mais velha, mas ficou mais nova. Quando a nave dela sai da Zona Fantasma e chega na Terra, ela já está mais nova que o Clark. O Clark já é grande. E aí ela perdeu a missão dela, que era proteger o seu primo. Só uma pergunta, pra que, que o Superman precisa de uma pessoa proteger ele? Pois é, né? Se os dois têm o mesmo defeito que é o Kryptonita. É só pra garantir que vai dar tudo certo. Ah, eles não sabiam o que ia dar certo, né? Ou eles querem voltar mais ainda no tempo, então os dois vão voar lá. Então, não, é que é o seguinte, eu vou explicar por que, que os pais mandaram. Ó, quando você pede pra um cara lavar a louça, ele lava só a louça. Ele não limpa a pia, ele não arruma a cozinha. E não seca a louça também. Exato, nem seca. Assim, eu não sou assim, eu limpo por dia. Você é um homem ideal, Isaac. Obrigado. Mas a maioria deles, como eu, precisou de treinamento pra entender o que, que é lavar a louça. Então, largar o Clark sozinho, a chance de dar errado era grande. Pelo que entendi, então, o Superman destrói e ela vai lá e limpa tudo. Ele é o cara que lava a louça e deixa tudo empilhado, assim, sabe? É, ela ajeita. Eu já acho que é o contrário. Ela não consegue fazer nada, o Clark tenta ajudar e dá em nada do mesmo jeito. Nossa. Parece o Batman, só fudia. Chama o Batman. Ele chega dando porrada. É, gente, é interessante que ela foi renovada pela CBS e tudo, porque o pessoal tava gastando muito dinheiro na outra emissora para fazer a série, porque é uma coisa muito cara. É, tanto em questão de efeitos visuais, roteiro, locações, edição, é bem complicado. E Pablo, também não fazia muito sentido, porque já era um universo compartilhado entre eles, né? Era o mesmo universo do Arrow, tudo já compartilhava, mas tava em outra emissora. É tipo assim, você assistindo uma novela na Globo e tem alguns episódios no SBT. De repente, por quê? Tipo, não faz sentido, né? E agora ficou mais, faz mais sentido poder estar tudo junto de uma vez. E não podia ter uma relação muito profunda, né? É só aquele lance. Ah, sabe aquela pessoa que usa capa? Então, é aquele cara mesmo. Aquele que usa capa? Aquele homem super? E vocês entenderam o easter egg do nome dela, né? Ela é cara. Ai, meu Deus. Nossa. Meu Deus. A porta tá aqui ainda? Oh, meu Deus. É nessas horas que a amizade é mais forte. Por pouco. Por pouco, né? Mas... Não, mas a gente tem que ser sincero. A ambientação da Supergirl é boa. Eu gostei, é boa. Mas o que, que é aquele tornado vermelho? Por favor, Natan, a pessoa que tá nos ouvindo, ela não sabe tornado vermelho do que você tá falando. Explica pra gente. Praticamente é um visão da DC. Não tem muito o que dizer. É um... robô, ou algumas pessoas chamam de cyborg, android, mas é um, vamos dizer, um android que o poder dele é realmente fazer um tornado vermelho. Mas se for explicar a história dele, é bem complicadinha e meio comprida. Quer que eu explique um pouco? Acho que vamos passar só por cima. Resumindo, o Tornado Vermelho é um dos personagens da Liga da Justiça, da mitologia da DC, entendeu? Basicamente, essa é a referência que o Natan veio trazer pra gente. Só que aí que vai começar a situação. Diferente dos quadrinhos e diferente do maravilhoso filme de 1984, a Supergirl foi criada por uma família de terráqueos que não é a família do Clark. É uma outra família que criou ela, foi criada com uma irmã normal, teoricamente normal, humana, né? E ficou aquela competição, meninas juntas geralmente competem, é normal. E ela foi criada nesse meio e agora ela trabalha como jornalista de uma editora lá que comprou o jornal da cidade, que ela vive lá. E é mais ou menos assim, se você assistiu Diabo Veste Prada, é mais ou menos a mesma situação da personagem da Anne Hathaway. Que ela é a funcionária humilhada pela chefe Miranda. Aquela personagem chefe dela é uma tentativa de Miranda. Dando um leve spoiler daquele que não machuca e que é até meio óbvio, a Supergirl, quando ela decide virar heroína, ela vai descobrir que a irmã dela, de criação, faz parte de uma força-tarefa que foi criada para impedir alienígenas de fazer alguma coisa. Sendo que essa porcaria dessa força-tarefa não consegue parar nenhum cachorrinho de 2 meses. Uma força-tarefa bem ineficaz. Uma referência... E tiraram essa ideia aí do Ben 10, né? Eu já ia dizer que isso é Torchwood, praticamente, né? Pra quem conhece Doctor Who já, né? Então nós já temos aí, né? Ben 10 e Diabo Veste Prada como referências, pra você ver como o Supergirl é maravilhoso. E o que que acontece? Não, gente, desculpa a brincadeira maldosa. Diabo Veste Prada é um ótimo filme. É ótimo, mas... muito bom. Muito bem feito. O que que acontece? Ela tem que ganhar a confiança da irmã e daquela organização para poder ajudá-los a pegar vilões que escaparam do Superman e que querem destruir ela. E para completar a situação, adivinha quem vai trabalhar no jornal que ela trabalha? Jimmy Olsen. O Jimmy Olsen. Aquele que era o menininho ruivinho, sidekick, para você que não sabe o que é sidekick, é... parceiro fraco do herói principal. Ou apoio. O que era pra ser o Bucky, né? Ela tá ficando mais forte hoje em dia. O que era pra ser o Bucky da Marvel, que já vai virar o próximo Capitão América, se deixar. Então, e ele era o sidekick, que era um menino magrinho, ruivinho, bobinho, que só tava lá pra ser salvo. Tipo o Robin da década de 60. E o que acontece? Ele é um rapaz moreno, gigante, forte... inteligente que nem um detetive. Esse é o novo sidekick do Super-Homem. E ela fica apaixonada por ele já de cara, né? E é bem, bem diferente dos quadrinhos isso aí. Aquele cara lá, desculpa, mas de indefeso ele não tem nada. É no coração que ele é indefeso. Ui? Porque, na verdade, sidekick foi criado pra introduzir as crianças, né? Sim. Tipo, comprar as HQ e tal. Aí me traz um cara bombado, fortão e tal. A criança não quer um cara bombado, velho. É o mundo moderno hoje em dia, né? É o que hoje vende, é o que vende. Bombas. Nem os nerds é bombado mais. Isso. Quer dizer, nunca foram, né? Mas desculpa, quem se apaixona pelo Jimmy? Sério? Não tem ninguém que pode se apaixonar. Sim. A Chloe do Smallville. Se apaixonou por todo mundo. É, realmente. Ó, se vocês querem dar boa risada, procura É, Jimmy Olsen, capas Superman antigas. Você vai dar boas risadas. Então, e já dando um spoiler gigante, violento, mas é que não podemos perder a piada, enquanto o Jimmy Olsen é um cara brucutu, forte, independente do tipo que passa... Eu sou o cara. Né? O Superman, que no começo da primeira temporada ele era só um borrão, só de costas, é um cara mais fraco que o Nicolas Cage. Não, deixa eu fazer uma nada contra o Nicolas Cage, mas ele é um cara franzino. É psicologia reversa. Ele dá dó, cara. A olha pra aquele Superman, eu sinto dó dele. A melhor descrição que eu já vi. Sabe aquele cara, o vilão do Lazy Town? Então, dizem que ele saiu do Lazy Town e foi fazer o Superman agora. Só pode, porque... Não, sério, é muito... muito parecido, cara. Incentivar a preguiça nas crianças. E como em outras séries você tem ali, né... Uma diferença ali do John Deagle, que é o mentor do Arrow, né? Do Oliver Queen na série. E você tem também o Joe, que é o mentor do Flash. Eles queriam colocar o mentor pra ela também. Alguém que pudesse dar dicas. E eles colocaram o Caçador de Marte. O Sr. John Jones. Só que aquele John Jones, eu confesso, quando eu vi ele transformando tudo... Eu fiquei até animado, porque é um dos meus personagens favoritos da Liga da Justiça e da DC. Mas, cara, ficou muito estranho você colocar ele como mentor pra Supergirl. O que vocês acharam disso aí? Pode chorar já? Bem, ó, uma coisa que ele pode dizer é só, tipo, como sobreviver na Terra, porque só a única coisa que eles têm parecidos é que eles voam, só superpoderes e que eles são alienígenas. Só isso. Mais nada que ele pode ensinar. Então, e aí vamos entrar na parte de avaliar como que é a Supergirl do seriado. Como é que... O que vocês acharam dela, assim? Vocês que assistiram? Qual a impressão que ela passou? Maravilhosa. Não, eu tenho um grande erro que eu acho ali no filme. Pintaram o cabelo dela de loiro, porque a atriz morena é muito bonita. Dos dois jeitos, cara. Dos dois jeitos, é linda, gata, maravilhosa. E forte. Tem e muita... forte, cara. Que isso, Zé? Que isso? O cara tá carente. Então, olha, no final a gente vai... Não mais ideia. Se você, olha, se tiver alguma moça de Krypton ouvindo, nós vamos... Desculpa. Deixar um e-mail, entre em contato com o Isaac. Ele está ansioso pra fazer amizade com moças de Krypton. É. Tamo junto. Mas isso é uma realidade. Tem gente que só assiste por causa que a garota é bonita. É. Ah, mas também tem pessoas que só assistiam Arrow por causa do Oliver. Ai, eu nunca entendi isso. É que a gente, pelo menos nós aqui, nós gostamos realmente da história, né? Mas tem gente que é tipo assim, tem gente que só gosta de ver algo bonito, assim, nossa, eu acho bonito. Ai, essa pessoa. Músculos, meu Deus, nossa, eu preciso assistir. Uau. Não existe internet. Gosta dos músculos também? Eu gosto. Não. Eu gosto dos dois. A pessoa bonita ali, no caso mulher, né? E aí a história, né? Do Oliver Queen também. Não, do Supergirl. Dá pra juntar o útil ao agradável, né? Exato. Não precisa ter um só, gente. Exato. Obrigado, Tabo. Mas uma pergunta aqui que eu tenho. Eu não assisti o seriado ainda, né? Porque a pessoa falou tanto. Tinha bastante coisa pra fazer, acabei não assistindo. Mas uma pergunta pra vocês que assistiram: qual que é a desculpa pro pessoal não reconhecer que é ela? Ou o pessoal sabe que é ela? Então, a desculpa é que ela tá... É que ela... Ai, cara, é difícil, viu? Não, porque tem... ela apareceu pra chefe dela como Supergirl e ela dava uma esquivadinha. E a chefe dela, jornalista de 20 anos, que ganhou 2.000 Pulitzers, né, e prêmios afins, uma da melhor do universo, não consegue reconhecer. Sabe videogame? Tipo assim, eles estão te vendo, mas daqui 5 minutos eles esquecem. É o jeito que eles usaram ali. Vê o rosto e 5 minutos depois esquece. Ela usa óculos, por acaso, igual usa. Superman, assim, pra disfarçar bem. É, o problema é que ela não usa o Pega Rapaz. Usa o mini cabide. Muito bom, Baixinho. Uma desculpa boa pra isso que teve foi no Flash, eu achei interessante, que ele ficava meio que vibrando, assim, o corpo dele pra as pessoas não reconhecerem ele, na primeira temporada. E eu achei uma boa desculpa, porque fazia sentido, tinha a ver com o personagem. Mas, tipo, mas eu não vejo o que fazer com... O Flash não é tão óbvio quanto a Supergirl. Não, e também, ele usa máscara, tudo, sim, né? Ela está literalmente com o cabelo dela todo arrumado certinho ali, com o rosto dela todo aparecendo, não tem nada pra esconder. É por isso que pra mim nunca fez sentido Supergirl e Superman, velho. Os dois têm muito poder, os dois são overpower e os dois só tem um óculos pra disfarce. Não tem, velho. Não, o Superman tem esse Pega Rapaz aí. Pega Rapaz, é o cabelo dele, sabe? É, né? É, mas Mas um ponto que é interessante é o seguinte: apesar do pessoal ter escolhido uma atriz de boa aparência e tudo mais, o uniforme não foi tão sensualizado. Isso é bom. Isso é um ponto. Acho que é um ponto positivo pra série. Ponto positivo. Só que eu não consigo, eu não sei vocês, eu perguntei a impressão de vocês, porque quando eu vejo ela, eu não consigo ver ela se encontrando. Essa questão de tentar colocar ela vencendo heróis que o... Heróis não, vilões que o Superman não conseguiu vencer, não cola, cara. Eu não sei. Acho que é que nem nos quadrinhos, ela não cola. Os dramas dela pessoais não... Eu sinto a mesma coisa, Pablo. Tamo junto. Eu não sei o que ela tá fazendo, o que ela quer e pra onde ela vai. Peraí. Você chegou a falar do... Você chegou a falar do... Que ela venceu o vilão Superman não venceu. Como assim? Superman vence todo mundo, cara. Só não vence Darkseid e o outro lá, o Apocalipse. Então, eles pegaram aquele... Sabe aquele vilão que apareceu uma vez no quadrinho e que você jogou a revista porque era muito ruim? É. Então esse é o vilão que ela vence. Ah, tá. Aquele vilão, assim, que acha que o Superman... O cara escapou, o cara fugiu do Superman, entendeu? Conseguiu escapar. O Superman, ele é muito inteligente, você sabe, né? É uma porta, e o Superman, a porta é capaz de conseguir, o Superman não. Foi um teste de inteligência. Ele é bem... Ele é bem burrinho, tadinho. Pô, não ele... fala assim do meu herói. Eu gosto muito do Superman, cara, mas... Não é o Batman, entendeu? Não é, não é o Batman. Ah, ele tá comparando também, né? Uma pessoa formada em Harvard com um carinha de pré. É a mesma coisa que você tá comparando. O cara morou na roça, tá falando o quê? O outro nasceu na banhada em dinheiro, cara. Mas perdeu os pais. Banhado de dinheiro. O outro perdeu o planeta dele. Tá aí, ó. Falha da sociedade afeta até super-herói. Olha só aí, viu? Que coisa. Mas é, assim, o que que acontece? O Superman, ele é inteligente. Eu tava só brincando, gente. Na verdade, então, ele é inteligente pros padrões normais. Mas o que que eu quero dizer? Pro nível Batman. Pro nível Batman não dá. Mas a questão é a seguinte, tipo, ele não é aquele personagem que é perspicaz, que nem um Homem de Ferro, por exemplo. Ele é um cara que ele depende da inteligência pra poder fazer alguma coisa. Se ele não soubesse criar teorias, criar coisas, ele não ia ser super-herói. Então, o ponto forte dele não é inteligência, o ponto forte dele é força bruta. É, só complementando uma coisa aqui, né, tirando sarro com ele e tal, mas, tipo, o cara é forte, então ele não precisa ter tanta inteligência, entendeu? Sim. Então o músculo é mais forte que a inteligência. Regra escolar. Não use muita bomba. Pessoas que é burro, forte, né? Exatamente. Só senta o braço. É, então, em resumo, sobre Supergirl, podemos dizer nota de 0 a 10. Vamos lá. O que vocês acham aí? Deixa eu dar minha opinião aqui de quem não assistiu. A minha opinião aqui é mais ou menos. Mais ou mais menos? Mais ou menos. Até uma pessoa que não assistiu dá mais ou menos? Que isso? Mais ou menos. Eu não assisti, mas pelo todo o universo que eu conheço e pelas histórias dela que eu leio em quadrinho, eu dou 3. Menos que mais ou menos. Pois é. Eu não preciso perguntar muita coisa, não. Eu já gosto, naturalmente, pela atriz ser bonita. Tá ótimo. Lembra que, lembra que a gente falou dos caras que só vêm pela beleza? Ó, o Isaac. Ei! Não é assim, não. Ó, pra mim, eu acabei não assistindo, assim. Tem bastante gente que não assistiu até hoje. Mas numa escala de Nicolas Cage até Batman, está Lazy Town. Então, será algo assim... Seria Lazy Town. Seria Lazy Town, entendeu? Faz sentido. Né? Lazy Town é bom comparado. Tem a acrobacia lá. São bem ágeis. Eu dou um 6. Eu comecei a assistir Nossa. Hoje. Otimista. Eu otimista. Tô otimista com o negócio. Dou um 6. Mas aí, daqui a pouco já baixo pra 4. Eu sou o único que deu nota pro... Eu nem falei a nota, na verdade. Foi mal. Minha nota, nota. É 8. É 8. É 8? Valeu. A beleza conta muito. A nota é 80% então, de beleza. Então, deixa eu... Vamos lá. Eu quero dar uma... Pera, eu não dei minha nota, poxa. Pode ir lá. Eu vou com meu companheiro e pelo pacote completo é 3. 3? 3. Então, pra série, eu vou dar uma nota 4. Porém, deixa eu trazer um fato. Só duas curiosidades pra encerrar o assunto. Primeira que, antigamente, a série era gravada em Los Angeles. Agora, assim como a antiga Luísa que morava lá, é gravado no Canadá. Certo? E uma história legal da atriz... Eu acho que vale a pena aí falar dessa personagem tão importante, é que ela tem 3 filhos, e ela fazia Grey's Anatomy, e ela largou Grey's Anatomy pra fazer Supergirl, a protagonista, e, cara, ela largou por causa das filhas, porque ela queria deixar um exemplo de força, de heroísmo, de coragem pras filhas. You have failed. Não conseguiu transmitir. Eu aumento meu pra 4 por causa disso. Eu aumento pra 4. Aumento pra 10. Continuo no 3. O meu vai de 10 então pra bem 10. Bem 10 é uma boa nota. Então, realmente, não vale muito a pena assistir. Se você tiver sem o que assistir, não tem mais nada pra assistir, assista. É uma série que não tem cenas fortes, tá? Não tem nada muito bizarro, muito terrível. Nos dois sentidos. Nos dois sentidos. Que horror. Mas dá pra assistir em família. Quem sabe na segunda temporada não melhora, quem sabe na terceira ou na décima quinta, não sei. A gente reclamou do seriado em si, mas a gente tem que conversar mesmo é com o roteirista, né? Vamos ter uma conversa de pertinho, meu amigo. Não conseguiu transmitir força, representatividade. Não deu certo. Não consegue, depois aí. Não consegue. A esperança é que seja o contrário do Arrow, né? Que começou bem interessante, do meu ponto de vista, e depois, já era. Já começou mal pra mim. Matou quem não devia, acabou. É. Pois é. Exato. Ele tá de cara com não, isso matou até agora. Todos que não devia, sabe? Exatamente. Mas Arrow é assunto pro próximo episódio. É isso aí. Vamos falar de Demolidor. Aleluia. Tony, aí, e a música sinistra é pra falar do Homem Sem Medo. Demolidor, quem de vocês se arrisca a contar quem é o Homem Sem Medo nos quadrinhos? Posso jogar ele pro lado e falar do Justiceiro, cara? Porque eu não gosto dele. Olha, que coisa terrível, né? Fanboy do Justiceiro aqui. Demais. Demolidor é um chufrudinho, brincadeira. Bem, Matt Murdock, ele era um filho de um boxeador bem famoso na época. E entre as famosas porque ele perdia bastante. Mas é um dos favoritos do pessoal, mas que seja. Aconteceu uns problemas e acabava matando o pai dele. Mas antes disso, ele foi salvar uma pessoa no acidente, eu não lembro direito. E acabou sendo que foi atingido por lixo tóxico. Eu tô falando da série. Certo, tava falando dos quadrinhos. Ah. Perguntei dos quadrinhos. Não deixaram isso escrito. Ele falou. Ah, perdão, gente. Tudo bem, então. Vamos recomeçar essa parte. Origem do Demolidor nos quadrinhos. Alguém se arrisca? Não é diferente. Então vamos lá, vamos fazer uma pequena introdução. Daredevil, né, ou Demolidor, ele é um super-herói das HQs da Marvel Comics, que foi criado, nada mais nada menos, por Stan Lee, pra variar. Uau, né? Grande mestre. Quem será esse? Não sei. Você não sabe quem, né? Já vi esse velhinho agradável em algum lugar. Do filme da Supergirl, ele é pequeno, esse cara. Eu só sei que ele fez muitos filmes. Ele aparece no Diário da Princesa 2. Sério? Aparece? Pode eu não assisti. Ver. Eu não sei até hoje por quê, mas ele está lá, aparece nos créditos. Eu vou procurar, deve ter alguma coisa da Marvel no meio. Alguma coisa da Marvel. Ele é um velhinho muito agradável, todo mundo quer ele. Acho que aquele país que ela vai, na verdade, é do Dr. Doom, viu? Mas ele foi também desenhado aí pelo Bill Everett. E teve contribuições do grande Jack Kirby, que, pra você que não sabe, é o criador do Capitão América. Então, muito show Daredevil, como o nosso amigo Nathan queria dizer pra gente, e eu cortei aqui, né, ele ficou meio triste, a gente cortou aqui na edição, ele nada mais é do que um menino, né, uma criança chamada Matt Murdock, que salva um homem de idade, ou seja, um velhinho, de um caminhão em andamento. E esse caminhão estava carregando carga radioativa. Com um acidente, né, que teve daqueles produtos que caíram no olho dele, ele ficou cego. Mas, como tudo naquela época, né, radiação, produtos químicos não te deixam com deficiência ou morto, te dão superpoderes. Ele ficou cego e ficou com super audição, super tato, super percepção. Pelo menos ele não virou uma tartaruga ninja, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. É que no caso a tartaruga virou humana, né? É. Mas querendo ou não, dos super-heróis de poder é o mais realista, né? Aconteceu alguma coisa com o corpo dele, pelo menos ficou cego, né? Homem-Aranha picado por uma aranha, em vez de ele ficar todo doente lá, agora tem poderes de aranha. Tipo, aquela coisa, mas realista um pouco. Tá? Então, entre os postos que a gente acabou de falar de Supergirl e agora do Daredevil, por que eu gosto muito mais dele? Porque ele é muito mais humanizado. Sim. Porque é uma pessoa que pode ter acontecido isso com ele. Então, a história dele é mais tocante, exatamente, né? Exatamente. E daí você se sente mais próximo do cara. Porque ele não é um cara super overpower. Ele é um cara que, pô, ele poderia existir, entendeu? É legal ver isso. E além dele ter os poderes dele, ele treinou muito. Pra chegar onde ele chegou, ele continua treinando. É, o Murdock nos quadrinhos, ele foi treinado secretamente pelo Sensei Stick. De um clã ninja. Então... pode-se dizer, nos quadrinhos, que ele é um ninja. Se vocês pudessem ver o que tá acontecendo aqui... Todas mãos, tá todo mundo muito alegre. Mas tá rave de fone lá. Resumindo o que foi dito aqui, ele é um Batman, então, né? Foi treinado... ele é não o Batman tem, vermelho. É o Batman vermelho. Mas e pobre. E pobre. É um Batman, então... é um Batman mais amável. Batman advogado. Ó, oh, uma coisa interessante, curiosidades, Tartarugas Ninjas foram baseadas no Daredevil, só pra deixar claro. Uau, interessante. Super interessante. Eu não sabia disso não, cara. Tá vendo agora. É, olha só. E o que que é interessante, né? O pai do Murdock, assim como na série que a gente vai falar daqui a pouquinho, o Murdock Jack, ele era um pugilista, né? Ou seja, ele boxeador, dava porrada pra ganhar dinheiro. Então, ele é morto pela máfia depois de recusar a perder um resultado. Exatamente como na série. E como na vida real também acontece, né, gente? Exatamente. Quem nunca? Quem nunca teve um pai morto, né? E aí o Demolidor vai, dos quadrinhos, vai atrás de vingança. A série é lançada, teve um filme, temos que falar do filme, gente. Não dá pra falar. Eu falei que era o Batman? Ó, no filme, é o próprio ator, ele decidiu, eu vou progredir de vida... eu vou melhorar meu personagem, virou Batman. Mas pergunta sincera, quem é que gosta do filme? Não, ninguém. Eu, quando criança, eu gostava. O filme do Demolidor tem como protagonista o Ben Affleck, que é o atual Batman Alexandre Frota, como eu gosto de chamar, Brucutuzão. Do you bleed? Do you bleed? Do you bleed? Né? Aquele Batman lá ainda não me convenceu. Mas o Ben Affleck foi muito criticado por causa do filme do Demolidor. O pessoal falou muito mal. E aí então chega a Netflix com uma série maravilhosa, que tem pontos negativos que eu vou falar daqui a pouquinho, mas salva a franquia do Demolidor, que estava esquecida e destruída pelo filme. Tá, uma coisa do... tipo, também não gostei, achei bem ruim e sempre tive esse estereótipo que o Ben Affleck não sabe atuar personagem herói, né? Mas o Batman eu gostei. Mas uma coisa que eu gostei muito, né, nesse filme antigo foi da Elektra. Por mais que ela foi muito estereotipada e tal, eu achei que ela conseguiu interpretar baseado no quadrinho. Foi bem mais próximo do que o Ben Affleck interpretando o Daredevil. A Elektra do seriado agora da Netflix, ela deixa um pouco a desejar, né? Uhum. Ela não me passa o que deveria passar. A Elektra do filme, que você chegou a mencionar isso também, eu vi um pouquinho dessa série, né? E não deixou muito a desejar. O filme retratou, isso que você falou, retratou muito melhor nos quadrinhos do que na série. A série Elétrica lá, ela não tem motivação, ela tá sem motivação, não faz sentido. A única motivação dela é namorar o Daredevil, não faz sentido, não tem... porque ela é uma ninja, ela é treinada, ela quer... pois é, filha de pai rico, ela... e o cara é pobre, advogado. Assim. E ela desde criança já é uma destruidora, né? Ela mata adulto. Não é filha de pai rico, ela foi adotada pra um pai rico. Pra você que tá boiando um pouco, pai rico. Mas ela tem um sentimento, assim, pelo Stick. É um negócio. Você que é filho adotado, você é filho do seu pai. Não se preocupe. Nós não temos preconceito. Mas ela não se sentia assim, não. Ela é magoada. Bom, mas a questão é, você que tá boiando aí na situação... Casos de família à parte, né? Se você se dá bem ou não com os seus pais. A questão é, nos quadrinhos ele vai treinar cada vez mais e vai em busca de justiça e de bater na galera de Hell's Kitchen. Ele vai compartilhar um vilão com o Homem-Aranha, que é o rei do crime, certo? E aí o que, que vai acontecer nessa brincadeira toda? O nosso amigo aí, Demolidor, ele vai treinando essa Elektra. Ela é uma chefe de um clã ninja. Então, ela é uma personagem extremamente importante, um grande mito da Marvel, já morreu, já voltou, entendeu? Enquanto vocês não estão enxergando no podcast, ainda bem, né? A não ser que você tenha poderes. A não ser que você tenha os dons do Demolidor aí. Mas eu tenho dois integrantes aqui fazendo jutsus. Símbolos de Naruto aqui, por causa do ninjutsu. E a Elektra, ela já morreu nos quadrinhos, já ressuscitou. E tem uma certa polêmica. Outro personagem que compartilha muita história com o Demolidor é Homem-Aranha, que não tem como fazer isso na série da Netflix, porque o Homem-Aranha agora é da Marvel, de novo, né? Não sei. Aleluia. Se... Agora é da Marvel, né? Tá dividido, né? É. Tá dividido, é da Disney, aí tem que ver se a Netflix vai conseguir parceria com a Disney ou não, a Sony também tem parte, a encrenca é grande. E também o Justiceiro, é outro personagem que tá no meio do bolo e que compartilha o universo do Demolidor. Só uma pergunta aqui, o prefeito de Hell's Kitchen, o Gordon Ramsay, Hell's Kitchen é o nome do seriado aquele que Gordon Ramsay, nossa, aquele chefe. Se enterrou, gente. Por isso que eu fiquei rindo louco aqui que ele falou, cara. Fiquei tipo, o quê? Olha, se você tá desacostumado, piada infame vai ser comigo mesmo, tá bom? Então não. Tá, mas contextualiza. Pra aquela pessoa que não assiste reality shows de cozinha... Hell's Kitchen. Eu assisto, qual é? É, tá. Hell's Kitchen é o seguinte. É um seriado de cozinha onde Gordon Ramsay, que é um chefe de cozinha muito famoso... Só que ele é muito bravo com as pessoas, um dos melhores, né? Cara. E ele é muito bom. Só que nesse seriado é tipo de reality mesmo. As pessoas que têm competidores, que querem ganhar um prêmio de poder trabalhar num restaurante chique, coisa assim. E ele vai eliminando, né? Só que o nome do programa é Hell's Kitchen. Que é o nome da cidade do, onde mora o Demolidor e os personagens. Mas sabe por que é Hell's Kitchen, né? Por quê? Traduza? Sim, cozinha no inferno, eu sei. Porque ficar com o Gordon é o inferno. Mas a coincidência, assim... Acho que não. É uma cidade que a gente pode dizer que é pior que Gotham. Diga-se de passagem, a cidade de Hell's Kitchen, ou ela é pior do que Gotham, ou o Batman é mais eficaz que todos eles juntos. Porque precisa do Justiceiro, precisa da Elektra, precisa do Demolidor, precisa de um monte de gente, cara. Eu não sei nem como é que o rei do crime consegue dar conta de fazer encrenca pra tanto herói. Ou anti-herói também. Calma, Isaac. Não falei que o Justiceiro é herói. Ele é anti-herói. Não, ele não é herói mesmo. É por isso que eu gosto dele. Só contextualizando aqui. Meus dois personagens favoritos é o Daredevil e o Batman. Sabe por quê? Os dois não estão em Nova York, tá ligado? Os dois têm cidade própria. Porque o resto é tudo em Nova York, velho. Pois é, né? É, se eu não me engano, eu não sei, o Wallace pode me lembrar, mas dos principais heróis, acho que ele é o único que é de uma cidade... única cidade fictícia no universo da Marvel, né? É. Também tem a Gotham, mas... Não, no universo da Marvel, eu tô falando. Ah, sim. Daí o Daredevil lá e... Exatamente. Sim. E agora, sobre a série, o que vocês têm a dizer? Eu comecei a gostar muito da primeira temporada, eu tava achando interessante, mas... Segunda temporada... De repente, eu começo a ver violência em excesso. Uhum. Os atores estavam ótimos, tava indo bem, eu achei que aquela trama... É aquela trama que eu sempre falo. Trama com açúcar demais. Muito fácil de enjoar. Você sabia que aquela história do amigo dele, que ele tem um amigo, certo? Que monta o escritório com ele, na série. Ele foi treinado por um cara que também é de uma organização de ninjas, basicamente. Mas ele resolveu sair de um escritório grande de advocacia, que ele fazia parte, para montar o próprio escritório dele com um amigo. E eles querem atender pessoas de poucas posses. Casos que ninguém quer. E aí eles acabam no meio da encrenca salvando uma menina que trabalha de graça no começo lá, porque ela tá caidinha pelo Demolidor e o amigo dele tá tentando ter um relacionamento, conquistar a menina, e não dá muito certo. Em resumo da ópera, começa a ficar muito violento. Começa a ficar, na minha visão, claro, começa a ficar um pouco violento demais, um pouco de gore, então é muito sangue, muita coisa... E aí eu acho que nesse ponto começa a sair um pouco da linha, entendeu? De você poder passar para toda a família, de todo mundo se sentir bem assistindo. Eu acho que não tinha necessidade disso, certo? E também essa questão do drama pessoal dele. O enfoque em excesso em o drama de como é que eu vou salvar minha cidade, como é que eu vou salvar minha cidade. E o rei do crime lá, eu não sei o que vocês acharam, mas aquela cena do rei do crime conquistando a menina... Eu sou só um bandido incompreendido. Eu sou só um cara que queria um amigo. Não funcionou com os políticos? Sei. O que vocês acham? Pablo, eu vou dar uma opinião completamente reversa. À vontade. Eu gosto muito dos dois seriados, das duas temporadas, né? E eu realmente achei... Eu não fui contra a violência, acho que era certo um ponto necessário, mas não muito também. Não gostei dos ninjas em excesso, meu Deus do céu, não parava de vir ninja. Você olhava pra direita, tinha ninja, pra esquerda, quase um ninja. Naruto, né? É, e eles são todos, eram pra ser invencíveis. E eles são todos completamente vencíveis. Uhum. Qualquer, você dá um tapinha nas costas, morreu, coitado. Mas eu não gosto um pouco da trama da menina, que eu esqueci o nome, alguém lembra? Da Electra ou não, da... Não, da que ajuda eles. Segundinho, ninguém lembra o nome dela de tão esquecível não, que ela é. Fica na frente, aqui não tem motivação, porque ela a não tem motivação porquê. De vida. E ela entra lá no negócio de, do jornal como se ela mandasse, já ganhou um emprego e tá tudo certo. Não, dá vontade de pegar, dar um abraço nela e falar, eu sou seu psicólogo. Ela não tem motivação, ela não tem... Mas eu gosto da trama, que tem entre o Matt e o amigo dele, porque faz dele uma pessoa mais humana. Que ele tá em dúvida, ele quer ser o Demolidor, mas é, ele quer ser... Karen Page. Karen Page. Não gosto dessa menina, pode ir embora. É... Faz ele se tornar mais humano, porque ele não quer largar o amigo dele, mas os amigos dele querem que ele largue aquela vida, mas ele tem uma dívida com o pai dele, porque ele sente muito isso do pai dele. Ele queria ter salvado o pai dele, não conseguiu, e através disso é uma motivação pra ele. Batman. Isso torna ele um personagem incrível pra mim. Então, falando nisso, dessa, né, briga entre ele e o amigo dele, eu gosto porque não é mais um homem e uma mulher. Isso. São dois amigos, entendeu? Então você não fica aquele, ah, nhenhenhê, tipo, ah, eu vou beijar ela. Não, eles não querem se beijar, eles querem ser amigos. E isso é muito legal, eu acho muito mais humano. Uhum. Eu gosto também da trama que tem entre a Electra e o Stick. Exato. Porque é aquele sentimento de mágoa, mais amor, e é um negócio completamente... possível nos dias de hoje numa família normal. Sim, o Stick é o pai de criação. Sim. Dela e mentor. Mestre sensei Splinter do Demolidor. E ele é um cara completamente sensível. Sim, esse é um ponto que eu gosto muito de quando eles fazem personagem assim, onde não tem um romance necessariamente só porque é um homem e uma mulher que estão trabalhando juntos. Tipo, ah, será que vai ficar com ela? Será que eles vão ficar juntos? Isso aqui, ah, tem um romance por trás. Um exemplo muito bom, não da animação que fizeram agora, mas que antes era muito bom, era a Barbara Gordon com o Batman. Por quê? Eles tinham um relacionamento ali, mas não tinha uma coisa amorosa assim no pai meio. E filho. Era, exatamente. E ficava uma coisa legal, porque se não tiver uma coisa, será que vai beijar ela? O que nessa animação da piada mortal deturparam completamente. Né? Nossa, né, mas... Desculpa, eu vou discordar. É um dos defeitos do Batman, se você, pelo menos antes dos Novos 52, né? É que o Batman, ah, ele pode ser inteligente, ele vence qualquer pessoa com planejamento, eu sou desses que fala isso. Mas o Batman, ele tem dois defeitos. Um é que ele é uma pessoa terrível de se conviver. Sim. Dois, que ele é talarico. Então, talarico, pra você que não sabe, nunca ouviu essa expressão, é o famoso fura-olho. Fura-olho, talarico. Ou, como eu gosto de chamar pros meus alunos, Mondego. Mondego. Por causa do Conde de Monte Cristo, que tem um personagem chamado Mondego que quer ficar com a noiva do amigo. Não, esse é talarico. Então, o que acontece? O Batman não é a primeira vez. A Bárbara tava namorando o Dick... Tá, tava namorando o Dick, quando ele começa, não, eu não vou contar a identidade dela pra ele, não sei o que lá, tal. Chegou a ter relacionamento com ela e quase a salteadora, que é a, acho que é a quarta ou quinta Robin, que é a menina, o Red Robin, que é o Tim Drake, ele deixa o Batman e não quer mais ser Robin, aí ele chama a salteadora pra ser Robin e começa a trabalhar com a loira lá. Então o Tim Drake volta rapidinho, por quê? O Batman vai furar meu olho. Então, o Batman é fura-olho, entendeu? Mas também, dá uma olhada, o cara rico, cheio da grana, bonitão, achar mesmo que... Ah, rapaz. É o bad boy que toda garota se quer. Se veste de morcego, quem não é? É o bad boy. Que moça que não quer um cara que se veste de morcego à noite. Meu Deus, irresistível. Ô, morcegão da cidade. Só cumprimentando aqui que ele falou da piada mortal, mas o que os fãs mesmo pegam muito no pé do que foi da animação para o quadrinho é que essa cena que eles tiveram lá, que foi uma cena forte de sexo, né, entre os dois, não existe no quadrinho, tá? Não existe. Ah, e o início do anime, eles colocaram uma cena da Barbara Gordon que não existe no quadrinho. Então eles quiseram encher um monte de farinha lá e daí enfiaram essa cena que aumentou a taxa lá de... Esqueci o nome que chama. Pra maior de 18 lá, por causa dessa única cena aí que não deveria. Não era necessária. Não era necessária. E rebaixou o nível do filme. Exatamente. Eu preciso de uma consulta aqui. Qual que foi a mensagem por trás do final da animação lá, da piada mortal? Do filme? Da animação, Eu fico muito perdido. Certo, mas voltando para o Demolidor, nós vamos falar disso depois. O Batman. Demolidor e Batman na mesma coisa. É parecido. Ter um podcast só sobre as animações do Batman, calma. E a gente vai discutir essa questão do Piada Mortal. E aí a gente esclarece essa sua dúvida. Mas voltando para o Demolidor, coitado. A Netflix, inclusive, aproveita aí o Demolidor para introduzir outros personagens do universo dele, que é o Justiceiro. O Isaac nem ficou feliz agora, né? Essa é uma série que eu não vou deixar de ver nunca, cara. Meu amigo. Ele tá quase chorando aqui. Claro que tô, bicho. Mas pra você que não gosta de violência, não assista. Então, é isso. Daredevil ou Demolidor. E a segunda temporada? Teve menos violência? Quem começou a assistir já? Segunda temporada? A segunda temporada. Eu acho que tá massa. Só isso que eu tenho pra dizer, pra não dizer muito spoiler, mas tá muito bom. Tá muito bom mesmo. Eles maneiraram na violência? Já deu uma... Ou tá... Que, meu, sinceramente, tá pior, se pegar o Demolidor, tá espreme e sai sangue. Tá, o não, nível agora de você espreme e sai pus. Aumentou 300%. Agora você espreme e sai pus, cérebro. Tem uma cena de cama de sangue. Nossa, ó, então é o seguinte, já fica o alerta do Mochila Intergaláctica pra você. Não é uma série pra você assistir com seus filhos, com a família, série tranquila. Se você tiver padrões do tipo que, eu não vejo violência em extremo, que é o meu caso, por exemplo, não vai assistir o Demolidor, a série. Os quadrinhos dá pra ler. Não sei se dá pra ler porque tá muito antigo. Não, eu acho que não. Também não dá, né? Acho que não. Quem introduziu o mundo dos quadrinhos e o universo geek pro seu filho, vai no Supergirl, depois você vai ensinando outras coisas. O Supergirl não tem muita coisa terrível, né? Só não vai ler o arco do Darkseid, porque ele mata ela e aí é meio complicado. Você pula algumas partes. Fala, meu filho, vai dormir. Supergirl, resumindo pra você. Supergirl, pode assistir com seu filho? Pode. Tranquilo. Vai dormir no meio. Mas seu filho vai gostar. Talvez a sua filhinha pequena, né? Talvez goste, né? É, representatividade, gente. Certo. Você não conta historinha pra dormir, então? Mostra um seriado pra dormir. É isso que eu faço. Como eu queria ter pais assim. Seriado pra dormir, hoje. Só que é o seguinte, teus pais não tinham internet e a tecnologia que a gente tem hoje. Você, pai e mãe, tem. Então escolhe bem o que você vai colocar pro seu filho. Demolidor, então você fique com o pé atrás na hora de assistir. Você já sabe... Se você for assistir mesmo assim, você tá por sua conta e risco. A gente avisou antes de você assistir. Indo para as considerações finais, o que eu tenho a dizer sobre Demolidor é que eu gosto muito da lição de vida e de superação que ele passa. Eu acredito que muitas pessoas, não é só ter deficiência ou não, tem muita gente que possui a necessidade especial e que se supera, como a gente teve recentemente no Brasil as Paralimpíadas. Mas eu acho que a lição principal dele é de nunca se render, cara. É de ir além, treinar mais, se esforçar mais, se superar, dar o melhor de si. E eu consigo tirar essa lição positiva do Demolidor. Uma coisa que eu acho muito interessante do Demolidor é que entre super-heróis, vamos dizer assim, ele é um dos mais humanos. Ele com os poderes, tipo... Nem tem super-poder, só tem... sentidos aguçados. E acontece de verdade. E tipo assim, vamos pensar, sentidos aguçados, ele consegue fazer praticamente a mesma coisa que o Homem-Aranha, se for pensar. E também, se você tirar a parte do super-herói e for analisar só a vida dele, é incrível. Ele é um cara cego que virou um advogado reconhecido, mesmo tendo uma firma pequena, ele é reconhecido por ser bom. E ele mora bem, ele tem uma vida boa, ele tem bons relacionamentos e ele não depende de ninguém. Ele finge que depende pra ninguém suspeitar, mas sozinho ele consegue se virar. Então, se você é cego, você consegue fazer qualquer coisa. Se você tem uma deficiência, esquece dela. Tenta superar e vai fundo que você consegue. Sim. E uma coisinha interessante é porque a gente para... só em super-herói, coisa assim, não. Um exemplo muito bom disso aí, de uma menina que ela... da Helen Keller, né? Helen Keller, ela nasceu em 1880, né? E uma coisa interessante, só pra contar aqui rapidinho... Ela era uma menina que ela era cega e surda. E ela foi a primeira mulher cega e surda a conseguir se formar na faculdade. E ela conseguiu... Ela foi escritora, muito reconhecida na época dela. Ela conseguiu fazer muita coisa. E ela era cega e surda. Imagina como que isso faz aprender. Então, eu acho muito legal esse tipo de história pra gente parar pra pensar. Se eu tenho meus problemas, tenho, como todo mundo tem. Mas eu vou deixar pra ficar tendo autopiedade de mim mesmo, ou vou tentar fazer algo melhor? Você... A gente não vai ser perfeito, mas a gente que decide. E ela caiu num caminhão de tóxico também? E você reclamando na cama quando sua internet acaba, né, amigo? Nossa, essa doeu até em mim. Caramba. Você colocou uma música triste aí, né? Vamos para as considerações finais então, pessoal. A gente já começou, na verdade. E aí? Então, mais uma vez aqui, eu que não assisti. Assisti o primeiro episódio só. Tava da hora. Mas esse eu vou ter que dar aí uma nota. Pode dar nota? Tchau, eu já vou dar nota. Pode, pode. Vou dar uma nota 8, porque tá tchunai. A nota vai até quanto? De 0 a 10. De 0 a 10, eu dou 20 pra Demolidor. Muito bom, hein? Ah, bom, hein? Bem louco. Empolgante, leite. Empolgante, cheio de vaca. Leite! Ah, eu vou com a Tabata, vou pedir uma mesma. Eu confesso, tô muito corrido pras coisas, então não achei que assisti o noticiado inteiro. O que eu vi é muito bem produzido, dou uma nota 7 por enquanto do que eu vi. Achei muito bem produzido, tipo, toda a parte técnica, tudo é muito bem feita. O roteiro me envolveu, só não tive tempo ainda hábil de poder assistir tudo direito ainda. Mas me chamou a atenção do que eu vi. Eu, como uma pessoa chata, eu nunca dou 10 pra nada. Porque eu penso assim, se você dá 10, a pessoa se acomoda. Daí não faz mais, continuar naquela mesmice, né? Excelente. Então eu vou dar 9, mas o seriado é muito bom. Mas não assisto com as crianças. 9 com gostinho de 10. 9 com gostinho, não leve as crianças pra ver se... Ó, eu vou dar um 9, mas, sinceramente, gente, a abertura do Demolidor é uma das melhores. A música, principalmente. Só na melhor que Stranger Things. A abertura de Stranger Things é perfeita. Não, supera de longe. Arte, uhum. Bom, se eu sobreviver pro próximo podcast depois da minha nota, eu até participo, mas eu acredito que heróis... É uma visão particular minha. Não é a verdade absoluta do universo. Mas pra mim, os heróis, eles são símbolos a serem seguidos. Uhum. E eu não acredito que tudo tem que ter violência, tudo tem que ter o lado mais podre do ser humano. Apesar de ter que mostrar um pouco como qualquer mídia que quer provocar. Uhum. Então, eu vou dar 4 só por causa que eu não posso assistir com meu filho. E porque eu não vou terminar de assistir Demolidor, porque não me causa um sentimento bom ver aquilo. Uhum. O cérebro humano, ele guarda no subconsciente as impressões do que ele assiste. Uhum. Então você não pode assistir Black Mirror. Black Nunca Mirror. Assista. Não. Obrigado, obrigado pelo aviso. Você vai morrer depois disso. Não assiste um anime chamado Corpse Party. Nossa, só pelo nome não mudaria. É isso então, pessoal. Estamos aqui, já fizemos então, Supergirl já demos nota, Demolidor já demos nota. Com certeza você deve estar se perguntando sobre alguns detalhes. Então a gente trouxe algumas curiosidades. A gente vai ter o dossiê Demolidor. Aí no dossiê tem todos os detalhes. Não vai ter o dossiê Supergirl, mas provavelmente no dossiê Superman a gente vai falar mais sobre detalhes da cara. E para encerrar, vamos deixar os nossos contatos para que você possa mandar as suas opiniões, seu feedback, para a gente jogar no canal no YouTube. A gente não responde aqui no podcast. A gente faz um vídeo, mais ou menos semelhante ao Gaveta na Cara, do maravilhoso e grande Anderson Gaveta, um dos melhores editores de vídeo lindo do Brasil. Estamos te homenageando, viu? Parabéns. Se você estiver escutando isso, né? Gaveta. Se estiver escutando isso, me contrata, né? Por favor, se estiver escutando isso... Se puder fazer editar pra gente, a gente não reclama. Basicamente, então, a gente vai responder, vai fazer de vez em quando um quadro, qualquer um de nós aqui do Mochila, sai um vídeo e a gente sai respondendo, ok? Uhum. Beleza, então, e os nossos contatos quais são, Isaac? Isaac tá aí com o roteiro na mão, Isaac? Então. Vai lá, nosso e-mail, Isaac. Nosso e-mail, mochilaintergalactica@gmail.com. Esse é da internet, ok? Um dos. Aí, viu? O e-mail é da internet. Não confunda com o e-mail físico. Eu sei, não. Mas foi mal. Tá. Não coloca no Pense Bem que não vai funcionar. Não mande carta. Não mande carta. Tá bom. Agora falaria do WhatsApp, que é 41, né? 98720575. Não tem PlayStation 2, tá bom? Atenção, pra quem não ouviu a temporada zero, o Eloan criou um jingle pra gente que era 98720575. É o funk do Mochila que vai dar PlayStation 5. Essa é a referência do... O 4 já é uma nota, imagina o 5 que eu tô falando. Então, PlayStation. Aí, é só pegar 5 PlayStation 1 e dar pro cara. 5 PlayStation 1, a carta de fusão do Yu-Gi-Oh! Pronto. Nossa, essa referência foi boa. O segundo endereço do site é www.mig.va.lá. É isso mesmo, Pablo? É isso mesmo. Ponto vai, ponto lá. É um encurtador de graça que você pode utilizar. Ponto vai, ponto lá. Que site melhor do que assim? Você cria um site pra você.com. Você cria um site com graça, assim, divertido, feliz. Ponto vai, ponto lá. Aí outro nível, gente. Vai lá que é legal. Vai lá que é legal. Garante. A internet garante pra você. Desperta curiosidade, gente. Ó, o lá é sem um acento, tá, gente? O lá é sem um acento. É importante. É. E o outro, nosso endereço do Facebook é www.facebook.com/mochilaintergaláctica. Gente, se vocês ainda não conhecem Mochila Intergaláctica, por favor, curte a nossa página para ajudar a nossa divulgação, né? E eu garanto a vocês que vocês vão se divertir, vão gostar de ouvir as nossas opiniões, vão rir junto com a gente. Nós que somos todos amigos, né? Eu conheci alguns hoje, assim, já sou amigo, né? Ela tava daqui, me identifiquei bastante com ela. Já considero pacas. Parceira. Mal conheço, considero pacas. Não, só vira amigo depois do McDonald's. Sim, sim. Opa! Pagar uma casquinha do Paulinho que tava mostrando aqui. Então. Só um adendo aqui do site, gente, não é Mochila Intergaláctica, esse tá? É importante, Intergaláctica, Galactica. Tá? Você não existe. É, então não vou colocar você Intergaláctica, que é vírus, tá bom? Vamos isso ver lá, não existe. Isso não existe, pessoal. Isso não existe! Beleza, então. Capitão, fala aí, capitão, como é que é? Isso existe ou não? Diga sua sabedoria. Calma, recruta, não se preocupe. Aqui no Mochila Intergaláctica tudo pode, tudo que for bom. Capitão. É isso aí, vamos encontrar com você então no próximo programa. Um abraço, tchau. Falou. Tchau. Bacon.